Olá, pessoinhas! Aqui é o DG e nesse BetaCast eu irei discorrer sobre o meu vasto conhecimento em BL, um mangá e dois animes. Pera, o Yuri on Ice é BL? Se for, então são dois. Então, hoje eu tô aqui com a Yara, que trabalha no backstage do BetaCast como editora. Hoje tomando o lugar de host honorária para conversar sobre o tema que ela escolheu. Yara? Oi, gente! Eu sou a Yara e no Nia é Lysin. Sou meio que uma presença sobrenatural e fantasmagórica da Liga, um dos ghosts de gaveta. E eu também sou a nova editora do BetaCast, recém-tirada do porão pra gravar hoje. Me jogaram na fogueira. Intimada, diga-se de passagem, porque exatamente. Bruno meio que intimou todo mundo a gravar. Então ela tá aqui forçada. Exatamente. É, então, mas eu nem acredito que tô aqui pra falar sobre a minha vida, vulgo BL, porque eu vivo como respiro BL. Porque é uma das coisas que eu realmente mais amo do planeta e eu basicamente não passo um dia sem. A minha experiência com BL é mais por gosto mesmo, por ser fã, por shippar qualquer coisa que ande e respire. Mas eu sou também tradutora e editora numa scan, principalmente na Yaribu Scan, que é a minha scan favorita. Mas não passa disso. Inclusive, DG, toda vez que eu falo com você, ou leio seu nome, ou qualquer coisa do tipo, eu lembro de BJ Alex, desse nível. Enfim, quando... você comentou. Exatamente. Quando eu pensei no tema, eu obviamente pensei na pessoa que achei a mais indicada pra me acompanhar, porque sempre vi falando de BL. Pode entrar, Paloma. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Paloma, aluna linda Nia, e na Liga eu sou a coordenadora da área de comunicação e subcoordenadora do vlog, que é praticamente um primo irmão do BetaCast. E eu fui convidada pra conversar sobre BL, graças a Deus, porque é uma das coisas que eu mais amo nesse mundo inteirinho. E eu tô super animada pra conversar com vocês sobre as minhas experiências, porque é aquele ditado, né? Se você tem duas bananas ou mais, você tem que fazer uma limonada. Graças a Deus. Glória! E é isso, pessoal. O tópico hoje é BL, então preparem seus chips, seus personagens de passado misterioso e seus relacionamentos potencialmente abusivos. E vamos pra vinheta. Pra quem gosta de ler... Esses dois têm que estar juntos, não aceito menos. E pra quem gosta de escrever... Chorei, não diz por onde. Betacast! O famoso, maravilhoso e brilhante. Yaoi. O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Tá na cara que eles querem se pegar. Tá esperando o Yuri ganhar um ouro, tudo bem? Pra marcar a data do casamento, que é pra ver se vale a pena mesmo. Então, pessoal, BL, ou melhor dizendo, boys love, pra gente abrasileirar um pouco, BL. Não é um termo muito complicado de entender, ele é mais... Pra gente abrasileirar um pouquinho, brotheragem. BL. Não é um termo muito complicado de entender, porque é considerado uma área geral, que é boys love. Tudo que tem relacionamento entre garotos, o famoso, maravilhoso e brilhante, yaoi. É BL. Então, a gente pode considerar, como eu disse, como um campo mais geral, e dentro dele a gente tem o Shonen Ai, uma relação não explícita, uma coisa mais insinuada, bonitinha, gosto de você, ou somos muito, muito, muito amigos, e vamos ficar de queerbaiting. Somos muito amigos que ficamos muito, muito próximos de uma forma bem desconfortável, mas não vamos dizer que temos uma relação aí no meio. E como exemplos, temos Modal Zushi, que só é Shonen Ai em todas as outras adaptações de novel. Monochrome Factor, um dos amores da minha vida. Number 6, que basicamente todo mundo conhece. E o recém-famoso e polêmico Banana Fish. Não podemos esquecer. Banana Fish, todo mundo fala pra assistir. Gente, um beijão, pelo amor de Deus. Ah, que beijo. Me emocionei aqui agora. E... Chorei, não disse por onde. Exatamente, chegou no ponto que eu queria ter chegado. E também temos Soul Contract / Spirit Pact, que eu nunca sei qual nome as pessoas normalmente usam. E Uraboku, que é um nome extremamente complicado, se não me engano é Uragiri Waboku no Namayoshiteru. Meu Deus, trava-língua. Sim, é um trava-língua, mas é maravilhoso. Mas tipo, Uraboku, não sei, significa tipo, eu ou eu tô enganada? Não, é Ori, desculpa. Acontece. Também temos o yaoi em si, que é a relação real, palpável, e linda. E temos o Lemon, nosso querido limão, a parte mais 18 da história. Também temos vários outros termos no meio do caminho, quixota, vara, etc. Seguindo essa linha, a gente pode pensar aqui no yaoi, que a gente dá os exemplos, né? Given, Jujô, Romântica, Sekaichi, Hatsukoi, Super Lovers, Dakaichi. E tipo, nos yaoi, os romances são explicitamente mostrados sem a necessidade de ficar se escondendo em eufemismos. Como ela comentou, que somos amigos muito próximos, que ficam super próximos, assim, em distâncias constrangedoras, mas a gente não se importa. E a gente meio que quer se pegar, mas a gente não precisa mostrar isso, né, gente? Vamos se pegar na broderagem, tá? Na broderagem. No yaoi, esses relacionamentos estão mais expostos e são falados abertamente. Não necessariamente mostrando sexualmente, não necessariamente mostrando uma relação sexual, mas pode vir a acontecer. Pode ser o caso. E ainda bem, né? E a gente torce pra que sempre aconteça, então, porque sempre fica mais legal. E falando sobre essa questão sexual, a gente chega lá no Lemon. O Lemon, ele não é necessariamente, assim, um tipo de BL. Na verdade, ele é um termo dentro desse gênero que a gente usa pra definir, né, as relações sexuais, graças a Deus, entre os personagens. E essas cenas costumam ser mais explícitas nos mangás, geralmente, né, nos mangás, nos mansuás. Sendo que, geralmente, tem tarja, uns borrões. É meio difícil você encontrar os que mostram tudo mesmo, assim, ainda bem. Que normalmente foram os que são licenciados pra países em que não tem problema censura, aí tipo os Estados Unidos. Aí a gente encontra, né, meninas? Mostrando tudo. Se não, é a famosa censura sabre de luz. Exatamente. Sabre de luz. Gente, tem umas censuras muito esquisitas. Eu amo esses esquisitas. Que o negócio some, assim, tipo, tem uma mão segurando nada. É muito estranho, gente. É que o pinto fica brilhando, é isso? Sim. Ai, meu Deus. É, mas geralmente a gente não tem cenas explícitas nos animes, né? Porque é meio bem difícil, assim. Bem, mas nos animes, por exemplo, em Junjou, Sekaichi Hatsukoi, Dakaretai, graças a Deus, Okaneganai, Yaritin Beach Club, gente, é muito bom. Amei, eu amei. Já ia falar de Aribu, gente. Paixão. Gente, é tudo explícito, é tudo, nossa, glória a Deus. E por aí vai. Tem um Ainoku Sabe que eu fui procurar pra lembrar o nome, gente. É bem explícito também. Agora, uns muito, muito explícitos são Maiden Rose, Okaneganai, que eu já falei, e Boku no Pico. Mas aí eu recomendo que você passe longe desses três, porque são muito pesados. Não precisa, não. Aliás, o Boku no Pico meio que ficou famoso por muito ser famoso. Muito tenso e ficou as pessoas muito, virou meme evitarem. E ficou mais famoso ainda, gente. É incrível. Mas é ruim porque traumatizou as pessoas sobre o gênero yaoi. Aí todo mundo fica tipo, ai não, obrigada. No caso do Boku no Pico, ele entra no gênero shota, então é aquela questão da criança sexualizada. Sim, e ele entra em outros muito rolês sexualizada. Problematizados. E que, assim, tecnicamente, ele não pode ser, sabe, entre essas pessoas, ter essa treta de pensarem que é realmente uma criança, mas eles não vão a fundo no assunto, porque o Pico tem cerca de 14 anos de idade. Ele só é uma questão mais de aparência. Sim, ele tem uma aparência muito infantilizada. Dá muita agonia, gente. Essa coisa eu tenho 23 anos, mas eu tenho cara de 10. É uma jogada. É só uma meia-culpa, não é? Por isso que as pessoas realmente problematizam e com certa razão. Problematizam, exatamente. Mas rende, né, gente? É aquele negócio. É, geralmente o que acontece na parte dos animes, tirando esses bem explícitos mesmo, é que a câmera desfoca ou ela começa a mostrar umas coisas muito aleatórias, tipo a decoração do quarto, o abajur ali. Olha essa planta, olha essa sujeira. Ai, amo. Então, gente, aproveitando para tratar do cenário do Japão, que é o que a gente mais conhece, a gente não pode deixar de falar dos animes, mangás, novels, os doramas, até mesmo jogos. Normalmente ocorrem adaptações nessas mídias. Por exemplo, Dramatical Murder, que muita gente conhece também porque virou meme por causa do Aoba. Um dos melhores memes que tem. Que foi adaptado de um jogo, que inclusive o jogo é explícito também. É tipo aqueles jogos de namoro, tipo... Exatamente. É uma visual novel, tá tentando lembrar do nome. É, Dramatical foi adaptado de um jogo de mesmo nome, Dramatical Murder. Foi adaptado pra anime e recentemente também anunciaram a adaptação pra peça de teatro. Eu me pergunto até onde eles vão nessa peça de teatro. Não há limites. Ai, gente. Olha. O que os atores estão dispostos a fazer em cima do palco? Gente, eu acho que tratando de BL, o sinônimo é não há limites, porque não há, não há. Simplesmente não há. Porém, eu acho que de Dramatical vai ser a mesma história que no anime, porque Dramatical tem uma história muito boa. A história é muito incrível. Então eu acho que vale a pena explorar. E dentro dessas mídias, por exemplo, tem animes originais que viram mangás, novels que pulam direto pra dorama, depois volta pra anime, ou vira mangá também. É, rola ser cross-mídia, né? Essa coisa é bem ampla. Todo mundo por todo mundo. E pra quem gosta, tipo, é o seu momento de brilhar. Porque, tem jogo daquele negócio, tem dorama daquilo. E aí a pessoa que gosta, ela corre atrás, ela vai enlouquecida. Eu mesma. Exatamente, eu concordo, porque quando eu soube que ia ter peça de Dramatical, ai. Mas essas peças, assim, pra quem não vive no lugar é meio complicado, né? Porque não tem muito hábito, o pessoal não tem muito hábito de filmar as peças. A não ser que faça um DVD da peça ou algo do tipo. Exatamente, é muito complicado, porque, por exemplo, tem vários animes que eu gosto viraram peça. Só que poucos eu consegui assistir porque são umas gravações muito, sabe, aleatórias. Sim. Mas as peças são muito bem feitas. Sempre, sempre são. Um dia eu parei pra sentar pra assistir a peça de Naruto. Gente, é aquela peça, meu Deus. Genial. Que obra de arte. Genial. Genial. O pessoal dá o sangue mesmo. Dá o sangue real. E é doido porque, assim, como oriundo do teatro, pessoa que fez teatro, não tem nada pior pra você que tá lá no palco. Ver que tem uma desgraça de uma pessoa com a câmera apontada pra tua cara. Exatamente, eu te entendo também, muitos anos de teatro. Porque sempre faz luz, e qualquer luz que tu sai assim, te distrai, te tira completamente. A concentração. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma peça, indo muito pra fora do tópico agora, mas eu fui fazer uma peça, e essa peça ia ser filmada pro Jornal da Cidade. Nem sei se usar essa gravação um dia. E, tipo, ligaram os spots de luz na minha cara. E eu tentava ignorar, mas eu não conseguia. Porque aquilo estava fazendo 56 graus em cima de mim. E, tipo, foi uma sensação horrível. Mas eu mantive. Eu fiz o carão e mantive o personagem. Porque eu era um pai violento e eu tinha que bater no meu filho. Uhum. E era a minha diversão do dia. Porque eu dava um tapa de verdade na cara da pessoa. Meu Deus. Por isso que eu gostava de teatro de rua. Porque você competia com ônibus, com gente, com cachorro, com um meteoro passando. Não tinha dessa. Você tinha que continuar. Nada tirava sua atenção. Que você tava lá pra isso. Saudade de teatro. Uhum. Voltando ao tópico de peça de teatro de anime, eu lembro que tem uma que, inclusive, vou citar mais tarde, obviamente, que é o Karamao, que o personagem tem que entrar numa privada pra ir pro outro mundo. Ele tem que... É, porque o plot é o seguinte. Ele um dia é... intimidado por pessoas que estavam fazendo bullying com um colega dele, só que ele acaba levando no lugar porque foi tentar defender. E aí tentou afogar ele numa privada, só que ele é sugado pela privada e vai parar num outro mundo. Em que ele é o rei. Então, nessa hora foi genial a cena. E tiveram que jogar ele dentro da privada, porque como fazer? Normal. Em uma peça, fazer uma pessoa entrar por uma privada. Incrível. Gente, eu tô muito chocada. Será que essa é a solução dos meus problemas? Me afogar numa privada? Se jogar na privada, exatamente. Eu adoro essas propostas super aleatórias que você fica assim, meu Deus do céu, isso é muito random. Mas é incrível. Me amarro. Uhum. Então, gente, eu costumo consumir material BL só do Japão, assim, mas faz pouco tempo, assim, acho que no meio do ano passado, mais ou menos, eu comecei a ler alguns manhwas. Yara, me ajuda, que eu não consigo falar isso. Então. Tá certinho, vai. Tá certo. Se tiver errado, eles corrijam depois. Então, eles são os equivalentes aos mangás, só que na China e na Coreia. E, na verdade, gente, eu fico meio longe deles porque eu acho os enredos muito, muito aleatórios. Meu Deus do céu. Eu vou te recomendar uns que você vai, ó... Sabe? Ai, aqueles que não dá pra largar. E aí, acaba que eu largo eles no meio. Ou eu só faço longe mesmo. Mas, atualmente, eu tô acompanhando o 19 Days, que é um manhwa. Ele, o enredo dele é Glória, muito aleatório. Amo. Mas eu amo, amo muito. Ele é muito fofinho. Tem um equilíbrio, assim, entre muita violência, máfia e fofura. É muito fofo. Muito amor. É sobre o quê? É sobre máfia? Muito bromance. Muito bromance. Ele é... Não, né, dá pra explicar sobre o quê. É, na verdade, não dá mesmo. É, tipo, basicamente tem um personagem principal, o Jiang Yi, que, na verdade, você acha que vai revolver só sobre ele a história, mas daqui a pouco tem quatro personagens principais, aí você fica, que é isso? Exatamente. É, eu gosto disso, eu gosto de confusão. E é aleatório porque começa no... Num tempo, volta pro passado e ninguém sabe o que vai acontecer. Sim, não é linear. Aí você tem que se virar, tipo assim, ela dá o enredo, aí você se vira e coloca na ordem aí pra você entender o que tá acontecendo. É. É história com múltiplos protagonistas e tempo não linear. Sou eu escrevendo, basicamente. Eu adoro escrever assim. Na verdade, eu nunca contei pra vocês, mas o autor de 90 Days sou eu. Pronto. Plot twist. Gente. Cara, é muito a minha cara de fazer esse tipo mas de coisa. Mas acho que... Não, na verdade, não sei se você ia gostar desse, DG. Mas dá uma chance. Ele é interessante. Tá bom. Porque chega um certo ponto que fica mais tranquilo, que parece. Porque no começo, que realmente, dá uma baixada, são situações assim... aleatórias. São situações muito aleatórias. Só que em algum momento mais pra frente, começa a ficar um pouco mais linear. Você consegue ver uma continuidade Sim, no negócio. Aí você consegue se... Ai, gente, como fala... Se relacionar, assim, com os personagens, basicamente. Você começa a gostar deles. Exatamente. Ah, sim. E aí... Simpatizar. Sim. E aí, da Coreia, eu gosto de The Wolf in the House, que acabou esse ano. Maravilhoso. Ai, é muito fofinho. Lindo. A história é menos aleatória, já eu já achei nesse. Mas é bem gostosinho de ler. É bem multicultural, gente. É muito legal. Tem uma pegada de máfia também. Não sei o que as pessoas do gênero do BL têm com máfia, mas sempre tem uma máfia metida no meio, hein? Sempre tem, é sempre tem. É essa coisa meio de família, de das pessoas que não são de sangue se aproximarem. Ah, então, principalmente sabe? No Japão, por causa da Yakuza também. Sim. Sim. Eu gosto muito de um Omegaverse que tem a máfia no meio. Então, Omegaverse e máfia. Não há limites. Não, não há, nunca. O limite é não há limite. Nossa, eu fico lembrando muito daquela... Uma fanfic, acho que é do One Direction, que eu nunca li. Eu só lembro do meme, que é o CEO com o dono do morro, alguma coisa assim. Gente, é muito aleatório. É, o CEO e o dono do morro é ótimo. Não, mas hoje em dia, o Wattpad, gente, é só isso. É tipo a Patricinha e o dono do morro. É o dono do morro do meu vizinho. O dono do morro do meu vizinho também é o CEO. O dono do morro. Sabe, é tipo... E eu não amo que o dono do morro é sempre um italiano, sabe? É um Alemão, gente, amo. Claro. Nada a ver. Ai, gente. A gente bem que devia fazer um episódio do Betacast sobre esse tipo de fanfic, viu? Sobre esses enredos. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um artigo do blog da Liga falando como retratar os morros corretamente. Porque as pessoas... Exatamente. Os morros corretamente, porque eles não são italianos. Talvez sejam musculosos, talvez. Eu gosto do The Bakery on the First Floor, que é meio aleatório. Começa... Oi, okay. Surto. Aí começa uma aleatoriedade que você fica, meu Deus, o que estou lendo, onde vim parar, mas é muito bom também. Porém, eu tenho um carinho muito grande por The Baker, porque meu personagem favorito ganha uma side story, as side stories são tipo, elas meio que explicam essa aleatoriedade em volta do... Nossa, eu nunca li do enredo. Elas. Meu Deus, eu tenho que ler. É lá no final. Você acabou e vem mais uns 17 capítulos de side story. É paixão. Uma coisa que eu gosto nessa é que a irmã do cara, ela é lésbica. Sim, né? Exatamente. Fina. Inclusive, tem na side story dela, tem o relacionamento dela com a namorada dela. Tenho que ler. Vai acabar a gente vai acabar de gravar, eu vou correr pra ler. Vai ser isso que vai acontecer. Então, gente, da Tailândia, eu já dei uma olhadinha nas séries BL, mas só uma olhada mesmo, né? Porque me falta tempo, sofro, queria ver ela certinho. Mas parece que lá rola meio que uma censura, então as produtoras geralmente lançam essas séries em canais no YouTube ou em sites próprios das séries, que às vezes são derrubados. Mas nossa, o que me incomoda exato. Nelas é que o enredo é muito aleatório também. E as interações entre os personagens são muito superficiais. Tipo, parece que eles estão beijando papelão. É muito estranho. Eu amo. Principalmente quando é série de pessoas mesmo, não é anime. Que a cara de peixe morto das pessoas beijando é maravilhosa. Gente. Porque eles beijam de olhos abertos. Eles acham realmente que dar selinho de olho aberto é uma boa ideia. E não é. E não é, estranho. É estranho. Não tem essa palavra em português, é cringe. Você fica constrangido, você fica com vergonha. Você só quer que aquilo acabe o mais cedo possível. Ai, gente, dá um nervoso. Nossa, sim. Você tem vontade de esfregar a cara dele. É uns beijo certo, desgraça. Cara, eu assisti uma vietnamita que, assim, é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Tem um meteoro, a menina sonhando que alguém vai roubar tudo da vida dela, o pai dela, o namorado dela, porque ela é rica, popó. Aí, de repente, um menino vai morar com ela, que, se eu não me engano, eu não lembro qual que é a relação dele, acho que eles são primos. Aí ela, no meio do caminho, o namorado dela se descobre bissexual, que é o menino. Gente, só sei que no fim, o meteoro cai, um fantasma possui a menina, que quase mata o menino. E no fim fica subentendido que teve uma história de amor aí, que o fantasma foi rejeitado e se matou na sala de música. Gente, é tudo isso. É assombração. Gente, que... assombração, um meteoro, meu possessão. Deus. E não teve um fim claro, gente. Eu fiquei assim, ué. Eu tô pasma, exatamente. Pra mim existem dois tipos de história, né? É a história que você faz todo bonitinho, que tem um enredo lógico, que tem uma sequência de eventos, assim, que você consegue entender tudo que tá acontecendo. E tem o pessoal que gosta de ir na loucura, que gosta de surtar e fazer o mais aleatório possível. E eu gosto quando eles vão com tudo mesmo, que eu entro na doideira junto, eu acho bem maneiro. Não, é isso que me faz pensar que aquelas fanfics super aleatórias que você pensa, o quê? Mas como assim? Tem futuro? Porque é uma das coisas que ganham grandes produções, assim, tipo, não tem pé nem cabeça. É muito louco. Acaba engajando. Enfim. Agora, um pouco da China, que já é uma questão bem mais complicada do que a Tailândia na questão de censura. China é complicada. É muita polêmica. A repressão é muito bem mais polêmica, forte. Já houve casos até mesmo de prisão por causa de BL. Já chegamos a este nível. É, porque a homossexualidade na China é criminosa. Exatamente. É crime. Mas isso, gente, não significa que a China não produza BL. E palminhas. Ou como eles chamam lá, Danmei. Então, como a Paloma já chegou a citar também, os manhuas, que são os equivalentes aos mangás japoneses, só que na China, como 19 Days, Here You Are, que é um nome que eu tenho muita dificuldade de falar, e o meu... Here You Are. É difícil mesmo. E o meu favorito da vida, vamos lá, que eu vou citar depois também, The Grandmaster of the Monkey Cultivation. Tem seu espaço e são muito bem recebidos. Graças a Deus. Mas enfim. Meu nome já na questão das animações também, a gente tem algumas adaptações, como Spirit Pact, Soul Contract, que nome, não sei qual nome as pessoas usam. E o Ei Kandian Erdo Olá, que também tem a versão em japonês, que é um anime, uma animação de 3 minutos, muito fofinha. Inclusive recomendo, sobre um garoto gato. Mori Shugan, gente, eu não sei falar chinês, desculpa, mas é um BL que se passa num apocalipse zumbi. Lindo. Agora, uma outra parte do BL da China são as novels. Que aí elas conseguem burlar a censura. Porque elas têm cenas para maiores de 18 e o relacionamento explícito entre os personagens. E eu vou mencionar a minha segunda novel do coração, porque muita gente odeia a primeira, tem uma opinião muito polêmica, mas enfim. Vamos continuar com o Modal Zushi, ou seja, The Grandmaster of Demonic Cultivation. Modal Zushi originalmente é uma novel, né, que em primeiro lugar foi adaptada para uma animação. Mas antes mesmo da animação já tinha o manhwa. Logo depois veio o donghua, que é a animação. E depois veio a live action chamada The Untamed, que gerou bastante barulho assim que saiu. Principalmente por causa dos figurinos impecáveis. Maravilhoso. Enfim, além de Madoka Shoujo ter uma história linda de maravilhosa e complexa, que é sobre, enfim, sobre o renascimento do fundador da cultivação demoníaca ao ter um corpo oferecido em um ritual, que é o máximo que eu posso falar agora, porque a história é muito mais complexa que isso. E, enfim, a relação entre os dois personagens principais, que todo mundo diz, inclusive na sinopse oficial, fala que eles são rivais, mas não é bem assim, porque sempre tem que ter aquela rivalidade. Gente, trava, não sai. Enfim, tem uma relação muito Acontece, definida acontece. entre eles como casal principal. Muitas cenas de flerte e sem vergonhice do Wei Wuxian, que é um dos personagens mais sem vergonhas que eu conheço. E eu simplesmente amo isso. E Amo. cenas mais 18. Nossa. Sim, gente, na novela eu tenho umas cenas mais 18 que, assim, olha, muita qualidade. Tem direito a uma declaração de amor maravilhosa, a relação dos outros personagens e diante do relacionamento dos dois. Enfim, porém ainda não se sabe o que será feito da animação, porque na adaptação para o live action, eles fizeram o máximo que puderam para manter o bromance e minimizar a relação entre eles por motivo de censura. Porque como ia ser exibido na TV, eles não podiam, sabe, se no, na novel tem toda a relação entre os dois, eles não podiam forçar a esse ponto de chegar na live action. Porém, né? Mesmo sendo shonen ai, o fandom teve direito de dar uns berros com as cenas maravilhosas que tiveram, porque inclusive a live action, o fandom chegou em consenso de que tem muito mais fanservice do que a animação. Inclusive, gente, eu acho que os dois atores principais são um casal, tá? Todo mundo shippa e eles são um casal sim, eles só não assumiram ainda. Porque o jeito que os dois se olham nas coletivas de imprensa, gente, por favor. Ah, mas é isso também é um pouco do que É, mas vende, eu né, espero gente? que eles estejam É, se vendendo em quarto ele parentes, vende. porque esses dois têm que estar juntos. Eu não aceito, não aceito menos. Não, é porque isso é muito comum, principalmente na Coreia, né? Que os K-popers, né? Os cantores, os idols, eles são meio que treinados para dar demonstrações sugestivas, homoafetivas, quando eles estão em público, quando eles estão Na em China também tem entrevistas. muito disso. E isso é tudo para fomentar essa cultura fujoshi. Ai, gente, amo. Inclusive foi por causa disso que eu comecei a escutar K-pop. E muitas vezes é puramente Gente, na China tem muito dessa nos marketing. programas de TV. Porque, assim, as brincadeiras são negócios muito, muito íntimos. Tipo, um dos idols ou dos atores está com um copo na boca. Ele tem que se aproximar da boca do outro e despejar a água que tá no copo dele no copo do outro. Ou tem que passar um papel que tá grudado na boca dele para a boca do outro. Gente, amo, Amo o entendeu? joguinho, amo o joguinho. Ai, mas enfim, Ai, gente. E Oi. então, já que vocês gostam tanto, eu vou me Prossiga. abster de problematizar. Porque eu acho. Não, eu acho toda essa subcultura do idol e tal uma parada bem, bem perigosa, assim. Pros idols em si, É sabe? muito Pra complicado, é psique muito pesado. deles. Mas não vamos nos ater a isso, porque senão a gente vai longe na problematização. Falando inclusive sobre Madara Uchiha, já para panfletar. As outras duas novels da mesma autora já estão sendo adaptadas para todas essas mídias. Recentemente divulgaram uma lista de obras chinesas que seriam adaptadas para live action. Inclusive, Nineteen Days está na lista. Não esperamos decepção, Meu mas eu momento. acho que é o que a gente vai ter. Então, Por favor, pelo. as outras duas Não novels, que esperamos são Heaven's decepção, mas vai Child ter Blessing ótimo. e School Violence, serão adaptadas também. E acho que por cenário de China, por enquanto é só isso. Agora, quanto à Coreia, que eu já não tenho muito o que dizer, eu assisti uma vez uma animação BL coreana, mas assim, eu não curti muito, não. Eu achei muito confuso. Era de 3 minutos e eu fiquei assim: o que que tá acontecendo? Onde eu tô? Será que eu tô na Lagoinha? Se formos falar das comics, eis que o meu surto começa, porque assim, Olha, eu sou muito apaixonada por A Man of Virtue. Maravilhoso. Fools, amor da minha vida. Hissing Class 2, gente, é a minha favorita do planeta. E vamos falar dela mais tarde, é claro. The Bacon on the First Floor, obviamente, porque fiquei até às 6 da manhã lendo. Num Amo. dia que eu tinha seminário para fazer. É nesse nível. Quem precisa? Quem Bloodlink precisa também é de muito bom. responsabilidade? Sign, amor da minha vida também. Tale of Yellow Dragon, que tem uma temática muito legal de transmigração. Amei. We Only Held Hands, gente, é um dos enredos mais aleatórios da minha vida. Tipo, We Only Held Hands é uma família que todos os homens têm uma maldição. Se eles passam dos 20 anos sem ter se relacionado com alguém, eles engravidam se dormirem de mãos dadas com alguém. Homens que engravidam se dormirem de mãos dadas com alguém. Só que, tipo, não engravida do jeito tradicional. É uma Gente, sementinha que sai do umbigo e eles plantam e nasce um bebezinho no meio da flor. Ai, gente, é muito bonitinho, mas é muito aleatório. Socorro! quem precisa de sentido? É lindo. Aleatoriedade, meu pai. Bem, O assunto. agora a gente vai entrar naquele assunto. O assunto. Porque nesse cenário, Tan, isso é algo muito comum, tan, tan. que é o Carebaiting. Tan, tan, tan. Exatamente. Carebaiting, como o próprio nome sugere, se você sabe um pouquinho de inglês, você já captou, é quando se usam de insinuações homoafetivas como isca para estar em público, sem precisar de fato entregar o casal. A produção mantém aquela tensão sexual entre os personagens sem nunca permitirem a relação andar. Ela fica naquela área nebulosa, onde ninguém sabe muito bem o que que aquela relação é de verdade, porque ela fica ali naquelas insinuações e tal. Um exemplo que eu sempre dou é o Yuri on Ice. Yuri on Ice, que foi aquele boom, aquele estouro, né? E tem aquele triângulo amoroso entre os dois alunos lá do Victor. Era Victor o nome do Os dois patinador? Yuris. Yuri e Era o Yurio. Victor e tinha os dois alunos, mas eu não vou me lembrar o nome. Os dois Yuris. Isso. Yuri, Yuri, Yuri. E eles meio que tinham aquela disputa pela atenção do Victor, aquela coisa. Aquele triângulozinho amoroso que nunca vai pra Ô, cena. frente. E tem a cena, né? Aquela cena. Aquela cena que todos nós conhecemos. Que é a cena do não beijo. Que não Inclusive, beijo. é o não beijo que vai seguindo lá pro não relacionamento, pra não aliança de compromisso. É um monte de não coisas, porque nada é estabelecido de verdade. Tudo fica no campo das ideias. Eles beijaram ou não beijaram? Eles estão namorando ou não estão namorando? Aquela É, aliança é um gente, compromisso ou é um é o presente? namoro de Tudo fica Schrödinger. no nesse Namora ou não campo namora? nebuloso da incerteza. Tem que abrir a caixa pra ver, gente. Então, É, só vou saber se cara, abrir a caixa. sério, esse é o nosso momento, Paloma, de militar. É o nosso momento. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa Esse é o nosso que momento. shippa qualquer coisa que ande e respire. Vou calçar minha Se botinha. tiver, se um olhar pro sapato do outro e achar bonito e eu achar que aquilo ali é, sabe, pode compor alguma coisa, eu vou shippar. Um anime que representa a minha vida todinha é Kiss Him Not Me, que é o Watashigamo Tete do Sunda, que é, sabe, a menina fica bonita do nada depois de emagrecer, ela tem um harém de caras querendo ela e ela quer shippar entre eles. E eu sou essa pessoa na vida, eu quero shippar todo Ai, ah, eu mundo sei, assim, eu só que adoro tão longe de esse. mim, claro. Mas, Eu sério, Yuri toda! on Ice pra mim. Gente, eu dei cada grito, cada berro. Porque acaba que esse negócio da não coisa, de se eu não sei, acaba despertando alguma coisa dentro de você, entendeu? Acaba deixando aquela expectativa e você assiste até o final pra ver no que vai dar. E no fim não dá nada, mas você tá lá batendo palma de todo jeito. Sim! Nossa, Yuri on Ice eu demorei muito pra começar a ver, porque Eu tinha esse também. negócio de tipo, ai gente, é só pra chamar atenção, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah, então não vou nem ver, né? Mas gente, Exatamente. pra mim existe a relação ali, entendeu? É só Existe que sim. existe sim, mas E aquela aliança. tudo pra mim, ele tá esperando o Yuri ganhar um ouro, tudo bem? Pra marcar a data do casamento, que é pra ver se vale a pena mesmo. Tudo pra mim. Exatamente. Tudo pra mim. Olha lá, tá vendo? Não, mas, gente, tudo fica no campo das ideias. A gente tá fazendo conjectura sobre o que tá acontecendo ali, de verdade. Assim, a coisa mais próxima de uma decisão é a aliança. E foi uma treta muito grande aquela aliança, gente. Crise existencial assim, fodida. O Victor beija a aliança na hora que o Yuri tá se apresentando. Se isso para vocês não é amor, eu não Sim. sei o que é. Eu também não sei não, porque pra mim eles se amam muito, vai ter casamento, vai ter três cachorros, cinco filhos. Sabe? Eu surto mesmo. Porque Ironice, pra mim, eu tenho que defender que tem um relacionamento. Porque tem gente que chega na minha frente e me fala que não teve. Deixa Pessoa, aí, you ó. come to my house. You come to my house. Vocês vêm na frente da minha salada para falar isso. Na frente da minha Exato, na salada. frente da minha salada. Aí a gente entra muito naquela coisa de animes que não necessariamente são BL, mas que tipo tem muita coisa shippável acontecendo ali. O pessoal sempre Exatamente. fala, né? Naruto, Hunter x Hunter. Eu tenho um exemplo que assim, não sei se muita gente assistiu, fez uma fama, mas não sei se vocês assistiram, por exemplo, que é Bakuman. Bakuman é uma história de dois estudantes, dois amigos, assim, eles viram amigos no início da história, que eles querem se tornar mangakas. Então, um é o escritor e o outro é o desenhista. E é uma história muito interessante porque, assim, ao mesmo tempo que você shippa os casais héteros, que são os casais canon, né? Que é o Takagi e a Kaya, o Mashiro e a Miho. Aliás, ninguém shippa o Mashiro com a Miho, porque a Miho não é uma personagem, ela é uma parede, ela não tem personalidade nenhuma. Mas a gente segue aqui. É a famosa batata. É o modelinho ideal de garota bonitinha de anime shonen. Mas assim, ao mesmo tempo que você quer esses casais juntos, você também sente aquela tensão sexual rolando naquele bromance dos dois Exatamente. personagens ali. Ai, o bromance. O bromance rolando ali, tipo, eles dormindo, tipo, no estúdio juntos, eles fazendo, Ah. imitando Dragon Ball Z no estúdio, eles dando as mãos quando eles conseguem criar o primeiro mangá, eles apertam as mãos assim, ficam se olhando com um brilhinho no fundo. Gente, eles querem se pegar. Querem? Tá na cara que eles querem Eu tô se sentindo pegar. a tensão aqui, ó, sabe? Enquanto vocês conversam aí, continua o papo, eu vou procurar uma imagem. Certo. E aí vocês vão me dizer se não tem. Eu assisti só o primeiro episódio, mas eu vi que aqueles dois, gente, maravilhoso. Eu nem assisti, eu só ouvi falar. Eu também. E nisso que o DG falou, eu já shippei muito forte. Muito forte. Porque eu sou o tipo de pessoa que ou começa a assistir por causa de um chip, não precisa. Gente, não precisa ser canon. Se na minha perturbação mental eles têm que ser um casal, eu vou assistir. Minha Por exemplo, perturbação mental. Naruto, eu shippei todo mundo. Tudo que dava, que não dava, que podia, que não podia. Eu shippei. Eu Mas você começou a shippei. assistir por causa do chip? Não, eu Naruto? comecei a assistir Naruto. Não, eu comecei a assistir Naruto muito, muito tempo atrás e vim acompanhando. Mas eu continuei por causa dos chips. Entendi. E mais porque Naruto, gente, também era muito bom, não vou mentir. É Ai, Naruto amo. e é Meu nóis. tesourinho. Gente, olhem o Discord e O digam que Discord. eles não são Discord. shippáveis. É São isso. muito. O Encerro loirinho meu é o turno. semi. O semi todo. Ah, não, gente. Gente, olha essa cara de tipo, oi, vamos se pegar na broderagem. Vamos ali que eu quero te mostrar um negócio. É! Só que você tem que ficar de costas, viu? E tem várias fanarts aqui que eu estou vendo. A gente, Ai. fanart é o que tem de tudo. Glória a Deus. Mas assim, eu continuei, por exemplo, gente, Hunter x Hunter, eu dei vários e vários surtos por causa de Gilugon, e eu não vou aceitar que aquilo não seja canon. Não vou aceitar que não seja Gente, eu vou canon. continuar mandando mensagens e atrapalhando a gravação. Não, tô zoando. Essa é a Sério, última. meu Deus. Essa é a Ah. última. Sigamos. Ai, gente, que fanart maravilhoso. Ah, tá vendo? Não tem como não chupar, Não gente. tem Olha o que a como não internet chipar. nos É faz. isso. É pra Olha o isso que a que a internet internet nos serve, faz. gente. Exatamente. Um outro que, assim, ninguém conhece, mas que eu obriguei, por exemplo, meu melhor amigo a assistir, o fanservice, gente. O Kuribet é tão grande que você não consegue shippar nenhum personagem masculino com personagem feminina. Nenhum, nenhum. A mesma coisa com o Bungo Stray Dogs, não deveria ter. É um anime muito bom, a história é incrível, perfeita, mas eu shippei todo mundo e segui assim. Hakata Tonkotsu Ramens também, mesma história. História perfeita, incrível, maravilhosa. Mas eu shippei os dois personagens principais. Principalmente porque um deles é incrível, é um personagem que eu admiro muito. que é crossdresser. Eu tenho uma queda por personagens crossdresser, gente. Confesso. Boku no Hero também, eu shippo todo mundo. Meu casal favorito é Deku e todo mundo. Mentira, gente. É Bakuto do Deku, não vou mentir. Eu ouvi certo, Deku e todo mundo, é isso? Todo mundo menos o Mineta, que ninguém gosta do Mineta. Não, o Mineta... Ninguém eu gosta do Mineta. Eu shippo o Mineta com uma lápide e 7 palmos abaixo da terra. Exatamente. Eu shippo o Mineta fora de Boku no Hero. Tipo, ele não tinha existir lá. No caixão. Eu assisti uns 4 episódios de Boku no Hero só. Ah, não, você tem que continuar a assistir, sério. Gente, eu assisti um dos mais mal avaliados da lista do My Anime List, Bakematsu Rock. Por causa de chip. Por causa de chip. As coisas a que a gente se sujeita. A gente se sujeita também. Gente, a gente se rebaixando a esse nível. Ser Bump, Shonen Mad, Doten Niu Arau são perfeitos, maravilhosos, história incrível. Mas eu assisti pra shippar, porque é realmente muito queerbaiting. A ponto de você ignorar as personagens femininas em alguns momentos, porque você vê que o clima, a tensão sexual não tá ali. Tá toda no personagem mas principal, mas é com o amiguinho, um coleguinha. Tem um problema desse gênero, se me permite acrescentar isso. É que pra criar personagens masculinos shippáveis, muitas vezes eles deixam personagens femininas horríveis. Assim, horríveis no sentido de, cara, que pessoa... Elas não ela têm personalidade. Pra você sentir nojo dela. Exatamente, elas não têm personalidade. E é um estereótipo feminino muito escroto. Sim, eu acho isso muito ruim no gênero do BL. Tipo, eles demonizam as personagens femininas, tipo, sim. A gente, tipo... Elas são um problema e tal. E nisso eu tenho que bater palmas pra Given. Porque a personagem feminina, que ela tava indo pelo caminho de ser a escrota... Ela foi a escrota. Mas eu gosto de ver como ela mesma se deu conta de como ela tava sendo escrota por se meter numa história do passado do personagem principal, uhum. Do Mafuyu. E ela se deu conta da merda que ela tinha acabado de falar e ela, tipo, implora o perdão do pessoal e tipo, ela para de ser um inconveniente e passa a ser alguém legal porque ela se dá conta de que ela falou uma bobagem. Exato. Muito grande e ela tem uma redenção ali. E muitas vezes as personagens não têm essa escolha. Elas vão ser aquelas desgraçadas feitas para ser odiadas e para serem, uhum, caricatamente insuportáveis. Exato. E isso não é legal. E essa é uma questão muito complicada dentro do BL, porque normalmente o empecilho dentro do BL, às vezes não é nem a questão de preconceito, como as outras pessoas veem o ambiente de trabalho. Não, é o próprio personagem que não sabe o que é da vida dele, ou uma personagem feminina que entra lá no meio, tenta atrapalhar. Às vezes não é nem o sentimento de um dos personagens masculinos pela personagem feminina. É a personagem feminina fazendo tudo que ela pode pra atrapalhar. Sim. Sabe? De um jeito patético, muito patético. Até. Fazendo escândalo, falando besteira. Não faz sentido. Ela tá ali pra ser um empecilho, tipo uma pedra no caminho, com a personalidade de uma babosa e o cérebro de uma batata. É muito doida. Ela não é nem uma pessoa de verdade. Sabe? Ela é a personificação do problema. Só isso. Não, ela é cenário. Ela é uma pedra no caminho, é isso. Ela não tem razão de existência, isso é muito triste. Tem um personagem que ele não tem razão de existir além de ser um problema. É meio... Muito pombo. É meio pombo. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, mas tem uma outra treta dentro do BL, que são aqueles animes ou mangás que deveriam ser BL, mas que por algum motivo não foram. Por exemplo... Olá, Kuroshitsuji, estamos falando de você. Tipo, o Ari no Seraph, ou Seraph of the End, a própria autora já falou assim, ó... Oi, gente, tudo bom? Era pra ser um BL, mas não me deixaram fazer um BL, então não fiz BL. É isso, é basicamente isso. A própria empresa que ficou responsável porque pela animação. Ia ser publicado numa revista shonen muito grande e, tipo, sabe, não é o foco. Normalmente, assim, não querem perder o trabalho, porque a história é muito boa, só que aí não deixam de ser BL. Igual, voltando ao Modal Zushi também, na animação ninguém sabe se vai ter qualquer relação dos personagens que valem de bromance. Que o cara Mao, que é aquele que eu falei da privada, que o menino cai na privada e vai parar em outro mundo e que ele é o rei. Uhum. Um dos filhos da antiga rainha fala meio que mal da mãe dele e ele dá um tapa na bochecha, se não me engano, não, acho que é a esquerda, e isso naquele mundo significa um pedido de casamento. Então, a partir daquele momento, eles estão noivos. E na novel, no original, é um shonen ai, ou seja, a relação entre eles dois é explorada. Agora, no anime, eles quiseram focar, pegar a história e deixar só como se fosse um shonen, porque a história era muito boa e deveria ser aproveitado como shonen. E deixaram só o bromance. Entendeu? Covardia. Isso. Não me Tira um disse elemento covardia. muito bom da história e fica nisso, né, gente? Porque fica nesse vai, não vai, acaba gerando um momento de tensão muito grande. Né? O queerbaiting tá basicamente o que sustenta a história, porque alguma coisa tem que preencher aquela relação. Não pode simplesmente deixar um espaço vazio. Então eles apelam pro quê? Queerbaiting. É muito complicado. Exatamente. Para fechar a nossa conversa, que foi breve, eu sei que ainda há muito a se E falar muito sobre mesmo. BL. A gente talvez até segure uma parte 2 aí para deixar o pessoal ser livre, ser feliz aí para Glória. dar esses Inclusive nessa a ataques. gente tem que falar de Omegaverse, por favor. Por favor. Eu gostaria de cada um de nós aqui a gente dar uma recomendação do gênero. E eu vou falar do que eu assisti recentemente e foi um dos motivadores desse betacast, porque eu tava ouvindo música aleatória no YouTube, música de anime, enquanto eu escrevia. Tocou a música de abertura de Given. Eu fiquei, meu Deus, que música maravilhosa é essa? Deixa eu voltar aqui pra ouvir de novo. Porque a abertura de Realmente. Given é incrível. Se vocês não ouviram, vão lá ouvir. Aí eu falei, gente, que anime é esse? É um anime de banda? Porque é mostrar as imagenzinhas, né? Eu achei, é um anime de banda, né? Aí eu botei assim, Given no YouTube, apareceu o fatídico episódio 9. E aí eu ouvi a música do episódio 9 e eu me peguei quase chorando por um por um anime que eu nem tinha assistido. É o porquê que eu estou quase chorando? Eu nem sei o que está acontecendo aqui, mas isso mexeu comigo. E aí não, vamos lá, vamos assistir, vamos ver no que isso vai dar. E cara, meu conhecimento se resume a esses 2/3 animes, né? Kuroshitsuji, Yuri on Ice e o Given. E o Given, ele basicamente conta a história do Mafuyu, que é esse garoto calado, meio na dele, meio misterioso, meio assim, meio estranho, que aparece na história, na escola carregando uma guitarra, um profissional, uma guitarra que um iniciante jamais teria. Mesmo assim, ele não faz ideia de como tocar ela, ou nem sequer de como cuidar dela, sabe? De como manter ela funcional. E aí ele se encontra por acaso na escadaria da escola com o Enoyama, que é um nome muito chato de se dizer, diga-se de passagem, que é um guitarrista amador. Ele toca numa bandinha e ele é muito estressado. E esse encontro deles muda completamente a vida, não só deles dois, mas também dos demais membros dessa banda. E tipo, eu resumi muito, muito pra evitar spoilers. É, o Mafuyu, ele tem esse passado assim bem tenso. E eu gosto porque é realista. Porque quando a gente vê personagens misteriosos de passado triste, geralmente ou eles não contam o passado triste, ou é uma parada assim muito fora da realidade, fora da casinha. Mas eu achei que o passado do Mafuyu e como isso afeta a personalidade dele faz muito sentido, e isso para mim é o mais interessante. Eu sinto que, além da trilha sonora, que da qualidade técnica, que é incrível, o que me fez gostar muito de Given foi a trama, os personagens serem vivos. É, no sentido que eles não parecem que. Não parece que a vida deles se resume ao que está acontecendo na trama. Eles estudam, eles têm trabalho de meio período, eles têm família, eles têm dramas pessoais que independem da história principal, sabe? Eles têm uma vida. E eu sempre sinto essa estranheza em alguns outros mangás, em algumas outras tramas, de que a história do personagem, ela dá o start, ela dá o play no momento em que esse mangá e anime começa. É como se ele não existisse de verdade, ele só existisse para aquela história acontecer. É meio artificial. E eu acho que Given não é assim. É, o drama é bem pé no chão. Os personagens me passam esse realismo. Fora que, assim, ele é muito bem humorado quando a hora pede. E é um humor, assim, gostoso. Não é um humor muito fora desse senso de realidade da história. É um humor que encaixa muito bem. E o drama também, o drama perfeito. E o romance. Ah, o romance. Eu não sei nem por onde começar a falar do romance, porque eu amei sentir que eles não caíram naqueles clichês super dramáticos do gênero. O Enoyama não entra naquela negação raivosa, violenta, que quando se percebe apaixonado pelo Mafuyu. Tipo, se fosse qualquer outro anime, talvez eles botassem o Enoyama sendo babaca com ele e sendo violento até. E aqui não, tipo, A coisa é muito mais interna. Ele entra em parafuso dentro de si mesmo, tentando entender o que ele tá sentindo pela primeira vez. Esse amor que ele tá sentindo pela primeira vez, ainda assim, ainda por cima por um garoto. Então, ele se sente estranho por se sentir assim, mas ele nunca põe a culpa disso no Mafuyu. Ele nunca entra num modo de vingança, sabe? Que é muito comum desse gênero, às vezes. E muito pelo contrário, sabe? Ele se mantém perto do Mafuyu. E da mesma forma, do outro lado, o Mafuyu, vindo desse passado complicado, ele começa a juntar os cacos do coração dele que quebrou. E quando percebe que a paixão é recíproca, ele não hesita em confessar como ele se sente. Então, Given aqueceu meu coração, gente. Eu ri, eu quase chorei, o que é muito, porque eu sou uma pessoa morta por dentro. Gente, morri tem até a data na lápide. E então... Avril Lavigne, é você. Então, tipo, me fazer lacrimejar, me fazer quase chorar, parabéns. É isso, gente. Terminei minha recomendação. Então, gente, dos meus animes e yaois favoritos, de longe, assim, a gente tem Sekaichi Hatsukoi. Ah, meu Glória! Favorito. Glória. Gente, lindo! Eu amo muito, muito, muito. O Sekaichi Hatsukoi, ele é da mesma autora do Junjou Romântica. E uma coisa que eles têm em comum é o universo, assim. Eles existem no mesmo universo. E os personagens se conhecem até. Inclusive andaram de metrô juntos, só que o Misaki tava dormindo. Sim, sim, muito sim. O Onodera, que é um dos personagens principais do Sekaichi Hatsukoi, o pai dele é dono de uma editora, uma das maiores, assim, no Japão do anime, assim, do mangá. E ele foi editor do Uzagi, que é o personagem principal do Junjou Romântica. Mas eu prefiro Sekaichi Hatsukoi, gente, é isso. Eu comecei Eu com também Junjou prefiro, Romântica. Tá? Ai, de longe, assim, meu Deus. Com certeza, os casais são muito mais interessantes, me julguem. Muito mais bem desenvolvidos, e é estranho, porque é da mesma autora. Eu fico, gente... E inclusive, é no mesmo universo. Sim! Eles existem, coexistem, e é uma... Sabe? É desbalanceado. Quão mais interessante Sekaichi Hatsukoi é? Sim, e investiram mais no Junjou Romântica, porque ele tem mais temporadas que Sekai. E eu fico, que isso? Que discriminação é essa? Esperamos, inclusive, a próxima, tá? Aguardando na minha mesa. Pra amanhã. Eu também gosto muito de Dakaretai. É o nome inteiro, gente. É Dakaretai Otokoichi Seiyu. Alguma coisa assim, gente. Não lembro. Nomes grandes que o pessoal gosta de pôr. É nomes grandes. Ele é polêmico, né? Ele é do ano passado, da última temporada do ano passado. E ele começa de uma forma meio polêmica. No mangá. No mangá é muito polêmico. O mangá é muito polêmico. Muito polêmico. Não, não tem uma cena polêmica. Começa com uma cena polêmica e você pensa, bom, não vai acontecer mais, né? Aí não. Acontece pior. Acontece pior e não só mais uma vez. São várias outras vezes. É, são várias outras vezes, gente. Mas gente, sei lá, eu continuo gostando, desculpa dizer. Eu adoro. Não me orgulho, na verdade me orgulho um pouco. Gente, eu me orgulho da opening e da ending, porque assim, que Ai, tema de gente, encerramento. Que sério. Gente, é muito bom. Eles dançando, é lindo. É muito fofinho, gente. Ai, por favor. Inclusive tem apego emocional com a abertura. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Eu também gosto muito de Hitori de Mimahiro. Ah. O mangá são duas versões, se eu não me engano. Uma é contando a história de um casal e outra contando a história do outro casal. Que é Hitori de Me Boyfriend e Hitori de Me My Hero. É isso, isso mesmo. Ai, obrigada, Yara. Luz na minha vida. Então, no anime só tem um anime mesmo. E é isso, eles trabalham com um anime só. E eles vão mesclando os casais nisso. Gente, é muito fofo, mas eu sou meio suspeita pra falar, porque tudo que envolve professor e aluna, eu já tô lá assim. Na porta, pode mandar. Dessa aqui, gente. Mas assim, eu posso falar porque também é um que eu gosto muito, muito, muito. E eu achei muito fofo. É um dos amores da minha vida. Muito Inclusive, fofo. No Deus, último episódio, eu chorei. Mas eu chorei. Eu também! Inclusive, é outro que eu tenho apego emocional com o tema de encerramento, porque além do tema de encerramento ser lindo, maravilhoso, perfeito... Inclusive, gente, um dos motivos de eu estar aqui no BetaCast é diretamente relacionado ao tema de encerramento de Hitori de My Hero. Longa história. longa história. Mas enfim, eu tenho muito apego emocional com o Return to My Hero por causa do dublador de um dos personagens principais, o dublador do Kosuke, que é o professor. Que é o mesmo, é o mesmo dublador do Haru de Super Lovers. Que a gente já vai levar pra lá, não é mesmo? Super Lover. Que é o Super Lover, gente. Gente, Super Lovers também é outro que é bem problemático, assim. Eu mas que também. Eu amo muito e, na verdade, não vejo também tanto problema. Não. Na verdade, não vejo nenhum problema. Zero problema. Ele só é mal interpretado. As pessoas não entenderam direito ainda. É. Eu acho que o único problema que fica pra mim ainda é porque eles não são irmãos de sangue, né? Mas eles são irmãos. Perante a lei. E eu fico, tipo... É, perante a lei eles são. Eu fico tipo, mas que bom, né? Mais um ponto interessante. É, então, essa recomendação, inclusive, fica em sexto lugar. Desculpa, gente, eu tinha que fazer a piadinha do em sexto lugar. É, do que eu sei, gente. Oito amor da minha vida. É muito, muito fofinho. Muito, muito, muito, muito fofinho. Tyrope, que é outro super fofo. Eles tem uma pegada meio mafiosa, assim, mas é uma graça, uma graça. É, eles gostam do negócio da máfia. Máfia e amigos da de infância, máfia. Tá, gente? Porque não pode ter só um clichê junto. Máfia, tem que ser mais. Não pode ser só um clichê, dois. Tem que ser uns três, quatro, assim. Em mangás, tem muitos. Mas eu vou começar por Tenkaut, que vai ganhar um anime. Em algum então, momento, porque tá prometido desde 2018 e tô adiando até agora. É Tenkaut, On the Flower Nose e Hana no Miyako De, que é tudo da mesma autora, é da Hirito Takarai. Vassalord, que ele é um shounen ai, na verdade, ele tem um anime, que é só um ou dois episódios, mas é muito fofinho, gente, vejam, é sobre vampiros. O anime é de um ou dois episódios, tipo? É, que são aqueles de... Ai, gente, esqueci o termo, mas... É one shot? É tipo isso. Ah, tá. Mas o mangá tem vários volumes, ou vários volumes, ó. Vários capítulos, né? One shot, tá. Não. Entendi. É, o Electal Delusion. Sekai Yoshi Podekiteru. É muito fofo. É, Kare no Shosun Toki Tonokoi Suite. Gente, eu tô muito comendo as palavras no meio. É, Sensei wa Botsura Shitei Yatekuru. Eu acho que uma boa ideia seria a gente dar um jeito de botar esses nomes na descrição do episódio, porque... Pode ser. São os nomes grandes, difíceis, e se a pessoa quiser procurar pra ler... Não vai conseguir. Vai ser meio complicado de conseguir. Então, a gente vai ver com o pessoal da... Beleza. Pra botar os nomes então bonitinhos. Então, eu vou pular pro último já, que é o Hanani Kutsuke. Esse é muito fofinho e muito interessante, porque o personagem principal é uma travesti. Então, acho bem diferente da proposta da maioria dos outros mangás. Bem, aí me permita fazer uma pergunta de dúvida mesmo. De verdade. É, são duas, na verdade. A primeira é assim... Eu achava sempre que travesti era um termo muito regional, assim, do Brasil. Que ele não se espalhava pra fora. Porque é muito uma coisa da transexual pobre brasileira periférica. Eu não sei muito bem se o termo travesti é pra o mundo inteiro ou se é uma coisa regional nossa. E a segunda... Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu olhei aqui, eu pensei nisso agora. E minha segunda pergunta é, se é uma mulher trans, é um boy's love? Então, é que ele... Ah, esqueci o nome do personagem. Mas ele não chega a fazer a transição. Ele só se traveste e se comporta, ele tem modos afeminados, assim, entendeu? E aí que é o que configura... Ah, então é um caso de crossdresser. Mas é um crossdresser? Isso, ele configura no travesti, né, gente? Ou é uma travesti? Porque isso, exatamente. Se é uma travesti, então não é boy's love. Mesmo que não tenha transicionado com medicamento e tudo mais. Se ela se considera mulher, é a mulher. Mas, por exemplo, tem um anime que eu gosto muito, que também tem. O mangá, inclusive, ganhou vários prêmios, que é Kurage Hime. Que o personagem principal, que é o par romântico da personagem principal, é um crossdresser. Sim. Tá sempre vestido de mulher, mas ele tem toda uma... Não, sim, mas crossdresser é uma... Crossdresser é uma coisa. Chamar a atenção da mãe. Não, gente, mas sim. Travesti não é transexual. É só isso. É só se vestir e ter os trejeitos. Não chega a ser. E, inclusive, vem do nome, de se travesti. Ok, entendeu? Ok. Sim. Então é ignorância minha mesmo. Perdão, continua. Não, é sério. É, eu não. Falando... Não, mas realmente às vezes fica confuso a coisa. É, e é um assunto a se pensar, exatamente. É um assunto que seria bom ter alguém transexual ou travesti pra conversar sobre. Que represente, assim, sim, pra falar, né? Porque a gente fica... É, a gente fica aqui teorizando e a gente mesmo provamos agora a nossa ignorância no assunto, então continuemos. Agora são as minhas recomendações. Uhum. Mande. E a primeira, obviamente, já falei várias vezes aqui de Madao Zushi, ou seja, The Grandmaster of Demon Kuchi. Mas eu vou recomendar de novo, sim, porque eu tenho que panfletar, porque é de longe o meu favorito em todas as formas, em todas as adaptações. Porque, gente, que história incrível, que história perfeita. Não vou entrar muito em detalhes sobre a história, porque é muito complexo. A sinopse em si já é complexa. Mas, enfim, recomendo que leiam a novel, que leiam o manhwa, que assistam a animação, que assistam live action também, tudo. Assim, porque façam tudo. Se você pegar o ponto de vista de um personagem diferente, ver a história pelo ponto de vista daquele personagem, você tem uma história completamente diferente. Cada personagem tem um drama pessoal muito bem desenvolvido. O passado dos personagens, incrivelmente desenvolvido, fala sobre as dores e as perdas da guerra. É, sabe, é completo, é incrível, é maravilhoso. É uma obra de arte, eu posso dizer, é uma obra de arte. Uma outra recomendação também é Spirit Pact, que eu tenho um carinho muito grande por Spirit Pact / Soul Contract. Eu tenho um carinho muito grande porque foi uma história que me atraiu muito, muito, muito, muito, muito. Principalmente pela abertura japonesa da segunda temporada, gente. Que abertura maravilhosa. Love Stage, que é... Ai, muito fofo. Muito fofo, muito fofo. Dramatical Murder, eu recomendo. Não só o anime, eu recomendo também o jogo, porque... Se, por mais que o anime siga bonitinho a história do jogo, eu não sei, é a experiência, sabe? Se bem, sim, que o anime tem a parte boa de ter o Clear cantando a música dele, né, gente? Porque é muito parecido com a experiência que eu tive com Phoenix Wright. Vocês conhecem o jogo de advogado que virou anime? Quando você vai jogar o jogo, é uma experiência muito divertida, mas o anime é péssimo, mas ele é super fiel. Super fiel. Mas, assim, a dinâmica é completamente diferente, as mídias são diferentes. Então, como eles foram muito fidedignos, não funciona no anime de jeito nenhum. É bem ruim. Mas no Dramatical Murder, eles fizeram funcionar. E olha que eles conseguiram fazer funcionar, mesmo sendo uma visual novel em que você escolhe um personagem pra terminar a história com ele. Entendeu? Sim. Porque é, na questão do shoujo, não falando mal, tá, gente? Mas, assim, nesses shoujos que são baseados em visual novel, a personagem não tem personalidade nenhuma, porque é o jogador que faz a personalidade dela. Ou seja, chega no anime, a personagem, tem uma cena fanservice com cada um dos personagens, mas ela não tem personalidade, não tem vontade própria. É uma tábua. Sabe? Ela é uma batata. Pode entrar, Diabolic Lovers, o Tano Princess Samar, Tamigami no Asobi. Pode entrar, todo mundo aqui, ó. Não tem personalidade Brothers nenhuma. Brothers Conflict, gente. Agora, agora, Dramatical Murder, cara. O Aoba tem personalidade? E ainda assim, mesmo tendo essa questão da adaptação, de ser adaptação, de um jogo em que você tem que escolher alguém, é a sua escolha que molda a história, ele não perdeu o fluido muito bem. Então foi uma adaptação muito bem feita. Um outro que eu tenho como recomendação também é Caramel Honey, que é muito bonitinho, que é sobre um delinquente, um menino que meio que tem um superpoder aí, que quando ele tira os óculos todo mundo acha ele bonito e só não funciona com esse delinquente. É muito amor. Agora, de mangá, eu tenho Okami Wakaru Hosoku, que é baseado num livro, se eu não me engano, norte-americano, que é sobre lobisomens, e basearam e fizeram um mangá baseado nesse livro. O livro se chama Without Reservations, que também é muito bom. Tenho que recomendar Sign também, que é coreano. Sobre... É bem famoso também. É um mangá muito, muito famoso. Sobre um jovem que vai trabalhar num café. E o dono do café é surdo. Na verdade, nesse caso, ensurdecido. E ele tem que aprender língua de sinais, mas ele descobre que coisas acontecem quando ele escuta a voz dele. Tale of... Eita! É muito bom, gente. Tale of Yellow Dragon também é muito interessante. mencionei acima. We Only Held Hands, que eu também mencionei, que é quando, que é aquele que os personagens se passam dos 20 anos sem ter nenhum relacionamento, ficam grávidos. Ficam grávidos. Ou raramente podem engravidar outra pessoa também e tal. E Aritim Bitibu. Paixão da minha vida por causa de Yukashima. Gosto. Sabe? Meu personagem favorito. Ele tá na minha listinha dos 10 favoritos, porque eu tenho um carinho enorme pelo personagem. É o maior amor da minha vida. O maior amor da minha vida mesmo é o Yu, porque ele é fofo, ele é incrível, ele é perfeito. O dublador dele também é. Fools, que é muito bonitinho. E Hissing Class 2, que eu recomendo pro mundo, pro mundo. Porque é o romance mais soft, mais lindo, mais fofo que eu já vi. Tem, sabe, é aquele que você pensa que vai ter algum problema com alguma coisa muito ruim vai acontecer, mas não acontece. É só amor e felicidade pra te deixar. É aquele pra levantar seu humor num dia bem triste. Out of Control, quase a mesma pegada que Hissing Class, só que assim, é um pouquinho mais pesado, os personagens têm um passado bem um pouquinho mais tenso. Em resumo, é sobre um menino feio e o vice-presidente do conselho estudantil, que é um dos meninos mais bonitos da escola. E ele não gosta de gente feia, por motivos de traumas passados. Mas é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Boys Be Ambitious, que eu dei muita risada, é muito, muito engraçado. Ore no Kirai na Senpai, que me surpreendeu muito também, incrível. É Haikane Sansama, olha, é incesto, gente, mas assim, maravilhoso, socorro. Pra completar, é Mad Cinderella, que tem um carinho enorme também, é bem aquela história, o menino pobre, amigo do menino super rico, paixão de infância. E Hashimitsu Darling, que é sobre um veterinário que acaba acolhendo um gato de rua e o dono do gato de rua. É perfeito. Eita! meu Deus. Então é isso, pessoal. Esse episódio foi bem divertido. A gente teve aí... Super. A Yara e a Paloma, muito, muito obrigado por terem participado. Eu sei que a Yara foi coagida pelo Bruno a estar aqui. Mas eu adorei gravar. Mas mesmo assim, muito obrigado, de verdade. Por motivos de tempo, infelizmente a gente não pôde discorrer sobre esse assunto por mais horas a fio aí. Mas senão a edição mata a gente. E Paloma, muito, muito obrigado por participar. Foi muito divertido. Ai. Eu que agradeço. Esperamos ver você aqui mais vezes, por favor. Pra falar mais. Obrigada, eu quero. Pra falar mais sobre BL, pra falar sobre o que mais você quiser falar. E, gente, se vocês gostaram desse episódio do BetaCast e quiserem mais, vocês podem entrar no nosso Tumblr, que é o ligabetacast.tumblr.com. O nosso Facebook, que é o facebook.com/ligabetacast. Não deixem de visitar o vlog da Liga no YouTube. Por favor. Por favor. Que tem muita coisa incrível lá saindo toda hora. Então, vão dar uma olhada. E se vocês têm dúvidas de português, ou se vocês querem ver resenhas, vocês também podem acessar o blog da Liga. Que tem muita coisa interessante, gente, lá vocês também. Vocês acham de tá tudo, bom, gente? Por lá. Tudo, tudo mesmo. De tudo, tudo. Guia pra vida. E é isso. Muito, muito obrigado vocês, convidados. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. E tchau. Até tchau. Mais. Tchau, gente. Bye, bye.